Val. Banda é Val. No 477 tem condições de voar na Pro de Val? Curva na direita agora tem, senhora. Foi na Pro 270. Direita 270 a proa. Mantenha a proa por 40 milhas, gol no 477. Direita proa 270, 40 milhas, 477. Gol no 477, informo que no caso de falha, após 40 milhas, vou na proa de Eut. Ok, caso falha de comunicações, 40 milhas, Eut, 477. Gol no 477, chame centro, recebe frequência 133.25, alternando 125.1. 3325251. Gol no 477, 133.25, alternando 125.1. Ok, obrigado. Céu, descida, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, desça até nível de... Desça para 3.000 pés, FNH, 10015. 3.000, 10015, Alfa Tango Tango. Tá na pessoa sua, Mike, a coleta. É que a Covita chame torre 1-1-8-3-1-6. Pode ir a 07, prossiga. Você falou do cabo para Salvador, que prossiga na região. Pode ir a 07, avisto o tráfego a 12 horas, 1 milha no rumo de Itapuã. Como é que é, Covita? Visual. Localizador, gol 041. Então, 8001 na escuta. Prossigo 8001. Então, 8001, chame torre 1-1-8-6. 18-6. Gol no 041, reduz a velocidade para a aproximação final. Reduzindo, gol 041. Gol no 041, chame torre 1-1-8-6. 18-6-2-0-4-1. Tô só um instantinho pra curvar a esquerda e prosseguir pela direita no 7, ok? Aqui eu vou manter piantar, aqui ali Itapuã tá deteriorado. Toca Itapuã então, sente, só instante, piantar, só um instante pra prosseguir pela direita no 7, tem um mais um tráfego sequenciado, só mais um instantinho pra direita. 4033, tá só espera o feedback de acionamento, na posição 9. Autorizado, seu prêmio de tarde. Sente, espera o feedback de acionamento. Final na 7, Vitor. Salvador, bom dia, Papa Romeu, isso Bravo Isso, com a CE. Papa Romeu, Bravo... Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky. Desça até nível de voo 100. Uma setena para o Whisky, Bravo Whisky. Controle o 07, vertical de Piatã, observando o Michael Eco Vito à frente. Pode ir ao 07, chame torre 1-8-6. 07. 9, mantenha a posição, a presente posição, chame só. Mantenha a presente posição, chame na sua. 1041, avistado, tráfego, avistado, checa o trem, pista 28, molhado, vento de 200 graus, 4 nós, pouso autorizado, 041 no gol. Autorizado, pouso 28, gol 041. Olha, eu tô com o helicóptero aqui cruzando a final da pista 10, já livrou o eixo, vai aproximar para a sua direita, vertical, cabeceira 17, sem interferência na sua aproximação, ok? Afirmativo, gol 0417. Vitor, aproximação e pouso, pista no 7, 220.4, Ecovito, chame solo controlado. Autorizado, aproximação, pouso 17, informará solo controlado, Vitor. Guardião 07, na escuta? Prossiga. Pátio do Graer. Afirmo. Justamente mantenho o farol de Itapuã, estou com 37 da Gol na curta final do 28, na sequência é autorizado o circuito para a direita e aproximação direto para o Graer, ok? Ok, se eu for atrapalhar, a gente pode aproximar pela 35. Ok, 35 então, chame na curva, tá guardando vento, guardião 07. 07, já. Tabatango, Vitor Índia de Leste. Ah, escuta. Tabatango, Vitor Índia de Leste, curva esquerda pro 060, limite é a radial 090 de Salvador. À esquerda 060, limitado pela 090 de Salvador. É o India Júlio. Pona 754, desça até nível de voo 060. Descendo para o nível 060, voo 954. Taxi approved, Kilo Alpha until Taxiway Delta, Whiskey Charlie Mike. On Taxiway Delta, maintain position, call ground 121, call tower 118.6, Whiskey Charlie Mike. Salvador, azul 4033. Salvador, da 8001 na Alfa CMD. Meia, Terra Salvador. 1041 no solo aos 25, libera a esquerda, mantém a posição logo antes da taxa Alfa e chama o solo 129. Chamar em 129 para o Fogo 1041. Sente, depois de 3 kg Alfa para 28. Salvador, muito boa tarde, o gol 041 na Delta. 041, prosseguinte da Juliette. Da Juliette, chama até o gol 041. Ok, taxi approved until taxi Foxtrot, with gentlemen. Salve Salvador, tá 8001 na Alfa antes da Juliette. Sumi 1 após o azul, portão 11. Após o azul, qual a mensagem? Portão 11. Grado, portão 11, tá 8001. Curva esquerda, proa 310, autorizado, sinal do procedimento ILS X-Ray, Regino, ILS Zulu, reposta visão localizador. Reportará estabilizado, curva na esquerda para 310. O Victor de Jesus. 095. 095 aguardando, linha 74. Segue o TAM, remota 1-3. Segue o TAM para remota 1-3, o gol 041. 027, táxi até o Graé, baixa altura, Guardião 07, frequência livre, vai estacionar? 07. Whisky Bravo, Whisky, desça até nível de voo 060. 060, Whisky Bravo, sim. Autoriza 1700 para o Júlio. Botão Vitorino de Juliette, aguarde. Salvador, bom dia, Web 6721 no Ciente da Serra. Objeto 6721, nossa identificação, desça até nível de voo 070, reduza para 250 nós, informa que é o número 4 na aproximação. Identificou, descendo para o 70, reduzindo, Web 6721. Afirmando o Zulu da 28. Tenta o ILS Zulu, da pista 28. Pista 28, repetindo. Ah, no curso, Índia Júlio. Platão, Vitorino Juliette, semi-torre, 1-8, décima meia. 18, meia, Júlio. Torre Salvador, aquele cordial, boa tarde, Papatango, Vitorino Índia Júlio. Júlio, continua a aproximação 28, ajuste 1015, aguarda a pista livre. Júlio, como é crime. Vou levar o apoio direto se deve. Controle 19-8-5067, web 6741. Poderia confirmar a saída que a mensagem seja comportada por 6741. Gole Eval após Bidev com curva à esquerda. 36 contra o recente. Luna 754, informe velocidade. 259. Sente. Papá, papá, Alfa Tango Tom, informe velocidade. 155, senhorita, indicada. Contra o recente. Atinge e mantém 3000, Alfa Tango Tom. Gole, Eval, após direto Bidev com curva à esquerda. Gole, Eval, Bidev, 5067, eu transporto por 6741. Correto, portão 87, chama pronto. Afirmativo, chamarei quando pronto, 6741. Para a final ILS, curve à esquerda, proa 350, limite é o localizador. Esquerda para 350, limite ao localizador, voo 1754. Whisky Charlie Mike aos 31198. Luna 754, para o curso localizador, curva esquerda, proa 310. Reposta vital localizador. Repostará estabilizado no localizador, proa 310, voo 9754. Salvador de Papo, Papatango, Whisky, Charlie Mike. Whisky, Charlie Mike. Feito o contato de Papo, climb Antifa Level 120, Coral de Papo. Climb to level 120, Coral Departure after 3000, Charlie Mike. Alfa Tango Tango informa que segue tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo noroeste, passando 3 mil pés para 2 mil pés, ao Boeing 737 da Gol. Ok, tá visual comigo, Alfa Tango Tango. Torre Salvador, azul 4033, ponto, pronto, ponto de espera, pista 28. O azul, ciente, mantém ponto de espera. Gente, vai ter ponto de espera. Salvador de parte, Whisky Charlie Mike. Whisky Charlie Mike. Reach. Whisky Charlie Mike request flight level 100 as the final flight level. Clear de 100, Whisky Charlie Mike. Climber mantém flight level 100, Charlie Mike. Agora a pista 10, saída da El Lida e deve. O 6741 está pronto para pushback e tensionamento. Autorizado, chama o táxi. Chamará para o táxi. Passaria 2230, pronto para a cópia. Pés, já pode ser avisado ao localizador. 2000 é para transferibilizado, afastando o táxi. Primeira curva à direita, saída Gole, Eval, apoio direto conquista. Controle 119.8 e o transponder é o 5075 para o passaredo 2230. Matheus, 260, zero da conquista, decola dono zero, direito após, o alemão direto, 198 ao controle, 5075 ao transponder. Correto, remoto, chama pronto. Tá pronto, senhor, para o pushback de treinamento na 14. Homens da polícia em treinamento ao lado esquerdo da pista, o vento em Salvador é 173 nós, 1.014 ajustes. Viu ali, cara atento, livre na 197, com vento alinhado. 4-1, informo que após a decolagem vai manter proa até 3 mil pés. Após a decolagem vai manter proa até 3 mil pés, 6741. Chuva 28, 180, 5 nós. Livre pausa na pista 28, voo 9754. Objeto 6721 reduza para 220 nós, informa que é o número 5 na aproximação, tráfego precede 12 horas, 12 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 050 ao Charlie 208 da Força Aérea. Ciente, o 6721, reduzindo 220 nós. Força Aérea 2723, desça para 4 mil pés, que é negão no 015. 4.000 no 0 no 5, 3.3. Alfa Tango, Tango estabilizado? Estabilizado, Alfa Tango, Tango. Alfa Tango, Tango, Jami Torre, 1 no noite, décima meia. Muito bem. Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky, desça para 2 mil pés, autorizado, final do procedimento. ILS Zulu, reporte estabilizado no localizador. 2 mil autorizado, final do ILS Zulu, vai aportar no loco, isso que dá o Whisky. Continua aproximação, 1.015, aguardamos, está livre. Tá. Espera 2736, desça para 3 mil pés, que é negado no 015. 3.000, 1.533. Objeto 6721, desça para 4 mil pés, que é negado no 015. 4 mil no 015, 6721. Objeto 6721, reduza para 1 no 90 nós. 290, 6721. Mantenha a eco e chama solo 129. Livre esquerda, mantém eco 29, 174. O controle, o Alfa Tango, só condições visuais, é possível dar presente para 17? Direct Coral, Whisky Charlie Mike. Direct Coral, Charlie Mike. Tango Tango autorizado, prosseguir para 17. Alfa Tango Tango. Torre Azul 4033, pronto, ponto de espera, pista 28. O Azul afirma, vai decolar após o pouso na 17. Gente. Força Aérea 2733, informe velocidade. Onda 58 indicada. Confirme 2733. Afirmativo, FAB 2733, onda 58 indicada. Tem condições de manter a velocidade até a posição Usan? Afirmo. Está 1-0, ajuste no 0-5, manda pronto 18-6, boa verga. Juliette Alfa, vou monitorar 118.61, bom dia, 5764. 5761. Táxi Passageiro 2230, temos 32 a bordo, com 3 horas, alterna Salvador. 2230, Juliette Alfa, pode esperar 18.6, 1014 agora no ajuste, o 2230. Juliette Alfa, 14, obrigado, até já. Ajuste agora 1014, vento 170.5. Tava, tava, tava. Ok, 33. Sete, meia, 721, informe que o tráfego precede 7 milhas à frente. Ciente, estamos mandando 170 e reduzindo, 6721. Licente, objeto 6721. Bom dia. 2-0 para o 6741. Prossiga, 6741. Mantenha a posição antes da Índia, o 6741, por gentileza. Tá, tá. Tango, Tango, pouso autorizado na 17, 180 com 5. Tango, Tango. Web, mantém essa posição. Vai manter essa posição, Web 6741. Sua de Mari para chegada a Mari, desça até nível de voo 110. 110 na Mari, 4.5. Portão número 3, voo 754. Luiz, que chame torre 118, desce uma meia. 118.612, obrigado, boa tarde. Meu uísque pela uísque. Uísque, bravo uísque, continua a aproximação 28, ajuste 1014, aguardando está livre. 1014, uísque bravo uísque. O azul autorizado a decolagem 28, 180, 49. Ciente, autorizado a decolagem pista 28. Uísque, bravo uísque, reporte avistar na 28. Ciente. Tele Mike, CH. Uísque, Mike, uísque, reporte avistar na 28. Roger, whisky, Charlie Mike. Salvador, bom dia, voo 941. Uno 941, nascendo identificação, vou ir na proa de Mari para a chegada a Mari, desça até nível de voo 120. Mari 120, tudo bom. Travou isso visual, trem baixado travado. Ciente, aguardando está livre, isso travou isso e pista molhada. Ciente. Força Aérea 2733 para o curso localizador, CUVIA. Esquerda, proa 310. Complete o procedimento, reporte estabilizar o localizador. Esquerda 310, reportaria estabilizado, 33. 1935, obrigado. Viet 721, desça para 2000 pés, QNH 1014. 2000 com 1014, estamos reduzindo agora para 149, 6721. Controle Ciente, objeto 6721. Abaixé 4861, acendo identificação. Vou ir na proa de Amã para chegar da mão, reporte para a descida. Reporte para a descida, 4861. Abaixé 4861, desça até nível de voo 080. Até 0.50, é a palavra, é 4861. Abaixé 4861, 080 nível. 080. Sr. Salvador em 119.35, por gentileza. O Sério 2733 estabilizado? Ah, afirmativo, estabilizado, ainda não avisado, 33. Sério 2733, chame torre 118, décima meia. 118.633. O controle em 119.35, por gentileza. Afirma, estamos transmitindo em 119.35. Desculpe, 119.8, desculpe. Grato, 19.8. Força Aérea 2733, há um minuto para o externo. Procedimento do voo da 28 está estabilizado no lote. Ciente número 1 para pouso agora, o tráfego já tocou a pista, reporte visual checado de fábrica 2733. Reportarei 33. Whisky Bravo Whisky, no solo aos 43, libera a esquerda, mantém a posição antes da alfa e chama o solo 129 para prosseguir até a Aerostar. Procedimento ILS Zulu, é, pode avisar o localizador. Doutora, mensagem do Zulu. Controle Salvador, azul 4033, passou 4000 pés na proa de Gole. Azul 4033, vou ir na proa de Gole, suba até nível de voo 160. Ciente, na proa de Gole para 160, graças. Azul 4076, desça para 2000 pés de QNH 1014. 2000 no 04, 4076. Controle Manuel, muito boa tarde, algum 845? QNH 1014. Dia 4076, 1014. Visual com 1300 2733. Ok, então visual com a pista 28, molhada, sem chuva na vertical, o vento está de través esquerdo, 190 graus com 4 nós, pouso autorizado, 2737, pouso sério. Tá livre pouso, pista 2833. Na escuta? Prossiga. Tem só mais dois tráfegos para pousar aqui na pista 28 e já a gente prossegue com essa decolagem. Que essa mudança de pista com sequenciamento no terminal ficou certo. Certo. Certo. Não foi na proa de Amã para chegar da Amã. Tá na proa de Amã, na proa de Amã. Localizador, 1721 da web. Objeto 6721, chame torre 118.6. 18.6, obrigado, 6721. Salvador, web 6721, boa tarde. Boa tarde, 6721, na parte visual, checado pista 28, vento tá de través esquerdo, 190 graus com 8.9. Sente, 6721, tá chovendo no aeródromo? Não, só na final mesmo, no aeródromo sem chuva, a pista tá úmida pra seca. Sente, 6721, reporta na visão. Até interseção, chama ingresso de Uri. Oi. 9-4-1-9. Aliar e manter a vista direta. Batemos o capa visto, web 6721. Prontinho, então continua a aproximação. O cara da Força Aérea acabou de tocar a pista, vai liberar ponto médio. Aguarda a liberação, pista molhada, pra úmida, sem chuva. Guardando a liberação, 6721. Força Aérea 2733, no solo aos 47, libera a primeira interseção à direita, na parte do seu hotel. Pátio militar na minha escuta até o corte, 2733. Vai lembrar na tela, primeira direita, mantendo escuta no pátio 2733. Controle Salvador, azul 4033, aqui de mantendo nível 160, proa de Eval. Azul 4033, o controle sente, mantenha para o Edeval. Chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. Sente, mantenha nível 160, para o Edeval. Centro Recife, 133.25, apenas 348, azul 4033. Boa tarde. Eu tô com o minuano da ADI Taxi Aérea aliado cabeceiro no 7, aguardando o pouso pista 28. Em frente, tá livre via pista até 35, é pode mando para a Aerostar. Whisky, bravo, whisky. Azul 4076 autorizado, final do procedimento ILS X-Way pista 10, QNH 1014, reposta estabilizada no localizador. Vai botar o localizador X-Way 4076. Thank you. Papatango, Whiskey 20 Mike, 5 miles, for coral position, leader service terminate, maintaining for level 100, contact 11, 120, decimal 1.